Ai ladrão, na tentação os vem vão, mas ninguém permanece. É só cifrão, tudo que sobe e desce. Lei da gravidade, e ela pouco nos conhece. Vocês que se apressem antes que o jogo comece. A posse é do meu time, voando sem vassoura. Os bruxos desse filme, tragam as filmadoras. Estrelando no crime, cenas assustadoras. Da sua tela aproxime, ouça as calculadoras. Multiplicando cédulas, tipo uma impressora. Rimas que valem pérolas, em colar de cantoras. Contaminando células, tipo uma emissora. Contrariamos regras, não tivemos escolha. Olhar não é o bastante, tem que enxergar distante, tipo Dante, ao centro da terra. Já que não colhe plante, esses ignorantes, mais uma vez, os causadores da guerra. Então, pergunta lá de nós, que disciplina na conduta, rap não é só fazer frio. As frutas é pra consumir, do cacho só real colhe, contente com o que cai. É shows, é pode aplaudir, que os manos choram a cara em busca desse faz-me rir. Melhor pedir pra sair, depois de pisar no ringue não dá mais pra desistir. Já não dá pra desistir, rumo ao fruto do cacho. Pra fazer rap eu vim, não pra ditar o que eu acho. Faço do show escracho, quer tu faça eu amasso. Já te falei dos meus traços, olha o que eu desenhei. É incerto, sem inseto, céu é de concreto. Comigo eu trato, se meu ego vai no teto. Esperto que é esperto, não permite acontecer. Mas tem os curiosos, quer pagar pra ver. Pega, pega, pega. A titãzinha no centrão, quer é ver. Pra ser mal, paga um pau quando os corredores espremer. Eles me espremem, mas eu digo pro PM. Seu pai desperdiçou. Eu sou semi, eu não sou X-Dove. Que tem que temer pra sua farda sem meme. Mas as pernas que não tremem se eu que tô com revólver. Pergunta lá de nós, filho. Yeah, descola de lá. Cola com nós e decola. Vá, estenda sua tenda. Público pula igual mola. Expulso da escola, que quer que minha gente se renda. Tem que acreditar em milagre. Quem não sabe fazer água vira vinho. Beberá vinagre, não toma uva. A intenção é do bem e do bom. E no som é só quem tem o tom. Lapidação mental letal. Humildade total, rap nacional. Reivindicação revigora. Minhas amoras me amam e clamam por eu de novo. Fazer amor até molhar o lençol prestígio. Ao renovo, ser acordado a seu lado pelo calor do sol. Herói após a guerra, nunca sozinho. Vitória, ouro, mulher e vinho. Verdadeiramente franco, nível ninja, o grande dragão branco. Pergunta lá de nós, que disciplina na conduta, rap não é só fazer frio. As frutas é pra consumir, do cacho só real colhe, contente com o que cai. É shows, é pode aplaudir, que os manos choram a cara em busca desse faz-me rir. Melhor pedir pra sair, depois de pisar no ringue não dá mais pra desistir. Peso pesado assusta mais que o Undertake. Mas se eu pisei nesse ringue eu vou bater igual popó. Sou de verdade, mas sei todos que são fake. Querendo subir na vida, mas se afundando no pó. Pediram paz pra guerra com a arma engatilhada. Sua bandeira branca de sangue tá manchada. Querem um rap sério, fazendo palhaçada. Cantando sobre fome com a dispensa lotada. Pergunta lá de nós, fi. Fizemos tudo sozinho e nenhum doce estava aqui. Agora é fácil pedir pra colar com nós no show e desfrutar do camarim. Pra vocês tem graça, né? Viver contar com a fé, mesmo sem sapato no pé. Acorda aí, vai trabalhar hoje mais um ralé. Sonhou com a Teneré, mas nós vocês merecem e vocês podem perguntar. Pergunta lá de nós, que disciplina na conduta, rap não é só fazer frio. As frutas é pra consumir, do cacho só real colhe, contente com o que cai. É shows, é pode aplaudir, que os manos choram a cara em busca desse faz-me rir. Melhor pedir pra sair, depois de pisar no ringue não dá mais pra desistir.